Horta Soberana oferece a você as melhores marcas de perfumaria e cosméticos. Perfumes para todos os gostos e momentos. O Boticário, Natura, Avon, Mary Kay, fragrâncias que marcam o tempo. Tudo pensando com muito carinho para você, cliente amigo. Para o Dia das Mães, já dispomos de lindos kits para você presentear e emocionar a sua mamãe. Formas de pagamento, à vista com 10% de desconto, no débito 5% de desconto, Pix e cartão de crédito. Nosso endereço, Rua Jasmim, número 72, Conjunto João Novo, Bloco 1. Venha e comprove o que estamos anunciando. Contatos 991657878 e 991658724. Soberana Perfumaria e Cosméticos, deixando seu dia mais perfumado. A Clínica Family chegou para cuidar da família paritinense com atendimento nas áreas pediatria com a doutora Jenny Karina, geriatria com a doutora Patrícia Vital, cardiologia com a doutora Maiara Vasconcelos, ortopedia com o doutor Carlos Magalhães. A Clínica Family está localizada na Avenida Amazonas, próximo à escola Riota Oyama. Contato, ligação e WhatsApp pelo número 985239338 no horário comercial de 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Clínica Family. Cuidar com carinho é a nossa marca. Você está ouvindo Walter Lobato Show. Agora 14 horas e mais 19 minutos. Olha, chegou aqui pra nós, né? A programação é das quadrilhas, né, gente? Você que vai brincar quadrilha, olha, dia 21, a primeira noitada, sexta-feira, dia 21, tá? Com abertura aí com a chave A, chave B também nesse dia 21. Vamos ter no dia 22, chave C, chave D. E no domingo, né? No domingo ainda vamos ter aí os boizinhos, né? Vamos ter o Tupi, boi Mineirinho, boi Estrelinha. Eram quatro, cadê o outro? Eram três, né? Boi Mineirinho, boi Estrelinha. E será que eles receberam alguma bolada, esses boizinhos? Não, né, rapaz? Né? Bolada só de... A prefeitura já fez o repasse, já... Um pouquinho de verba para eles, né? Já, a prefeitura fez. Eu acho que ainda não recebem verba do Estado, eu acredito que não. Não, né? Só ajuda da prefeitura, né? Tá certo. Olha aí, e então é isso, gente, né? Você que tá com a sua quadrilha aí... Até porque prepara... o evento, ele não é do Estado, né? É da prefeitura. É da prefeitura. A abertura do festival de quadrilhas e danças é prefeitura. Então, o recurso é só da prefeitura para os bois. Tá certo. Obrigado pela explicação, Neto. Quero mandar um abraço pro meu amigo Pacu, rapaz, né? Olha, Pacu, rapaz, Pacu, Neto não tá precisando de madeira? Não. O Pacu recebeu madeira. Tá precisando, Pitbull, de madeira? Não. O Pacu recebeu madeira, estaca, travessão, esteio. Tem pra você lá fazer a sua varanda, fazer a sua puxada aí, fazer a sua cozinha. Vai lá com ele, lá na rua Jacarandá, rua 6-3443, aonde você encontra também a Dona Jesus. Ela tá confeccionando camisas, né, para o festival. Você quer uma camisa diferenciada, né, quer aquela camisa exclusiva, vai lá com ela, né, vá com ela, vestido também, lá com a Dona Jesus, lá na rua 6, rua Jacarandá, 3443. Neto Santana, é com você, mano. O que nós temos? Um alô aí pra quem? Ah, quero mandar um abração aqui, né, pro presidente Fred Góes, né, a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, tanto Garantido quanto Caprichoso, recebendo aí recurso do Ministério do Turismo, né, são 12 milhões destinados aos bumbás de Parintins, sendo 6 milhões para o Caprichoso, 6 milhões para o Boi Bumbá Garantido. E o presidente Fred Góes, assim como também o presidente José Moedo, né, estão satisfeitos com essa vinda, com essa ajuda, né, e uma grande ajuda no momento certo para os bumbás Garantido e Caprichoso no 57º Festival Folclórico de Parintins. Festival só tem a crescer, né, principalmente vindo agora, né, a essa ajuda do Ministério do Turismo. O Garantido pretende fazer, né, a diretoria do Garantido pretende fazer o Garantido uma empresa, né, uma grande empresa. Esse é o objetivo do Fred, do Marialvo, e assim como, né, o presidente José Moedo com o vice Diego Mascarenhas, fazer um Caprichoso muito gigantesco, né, estruturar melhor ainda os seus espaços físicos para melhor atender os seus trabalhadores, né. Esse é o projeto, tanto do Garantido quanto do Caprichoso, com esse recurso que vai entrar agora, né, o recurso está de liberado imediato, né? Assim, o ministro de turismo falou que o recurso caiu e já está sendo liberado para os bois bombás de Parintins. Então, parabenizar aí, né, a atuação do Ministério do Turismo. Né, o presidente Lula vai vir a Parintins no 50º Festival Folclórico de Parintins, né, depois de 20 anos sem vir no festival, porque ele já veio aqui no Linhão, né? E trazendo aí esse recurso importantíssimo para o Festival de Parintins, Valdir. Tá certo, olha, vai ter dinheiro, gente. Então, que o garantido não me venha com aquelas caixinhas para botar uma em cima da outra na Arena do Bombódromo, uma cabeça em cima. Tu vai ver as caixinhas saindo dia 10 daqui. Eu quero que tu fique olhando lá. Né? Pra calar essa tua boca. Não, é isso que eu tô pensando. Olha, eu tô dizendo, Lobato, que eu não quero que me venha com aquelas dia caixinhas. Dia 10, tu vai ver o garantido sair em comboio. Né? Quais alegorias? De que horas, né? Tipo, pra concentração. A partir das 10 horas da manhã começa a saída das alegorias. Lá, né? Na concentração do Bubódromo. Né? Te prepara só. As alegorias de joelho, a ratão imenso, imagina essa. Pois é, acabar com esse negócio de caixinha uma em cima da outra, uma cabeça em cima. Acabar com esse negócio. É, tu é doido. Vai ver a tua caixinha. Ela tá sendo uma caixinha de surpresa pra ti. Será, Pitbull? Será, meu irmão? Eu quero rir, meu. O garantido vem diferente. Eu vou até ficar aí na frente do curral. Garantido vem grandioso, Lobato. Né? Graças a Deus. Tem dinheiro, dá pra fazer. Mais de 20 milhões de recursos. Garantido vem surpreendente, assim como o Boi Bumbá Caprichoso também, se projetando pra apresentar um grandioso espetáculo através do presidente, através dos artistas. Inclusive o presidente Ossi, que já pagou a segunda parcela, tá todo mundo sorrindo também, né? E a galera aí que vem o ânimo pra trabalhar mais ainda, né, Lobato? Verdade, com certeza, mano, que o boi é importante pra nós, né? Então valorize o que você tem em casa. Bom, meu amigo Pitbull, vamos de informação. Tem alguma informação aí, Pitbull? Lobato, vamos lá. Eu tenho uma utilidade pública. Vamos lá, mano. Essa informação aqui no programa, né? Já pedi essa ajuda dos nossos queridos ouvintes. Né? E vamos aqui novamente reforçar, né, em prol à saúde da Sofia, né? Essa criança de 9 anos está precisando da nossa ajuda e eles querem, a família quer elaborar uma rifa beneficente em prol à saúde, que ela tem que fazer o tratamento em Manaus, gente. Eu peço encarecidamente, você que tem casa, você que tem condições financeiras, pode ajudar com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 reais. É só entrar em contato pelo número, tá bom? Pelo número lá, 995-220598. 995-220598. Ou entrar em contato comigo, que eu vou passar o contato da dona Norma, tá bom? A família quer, né, fazer essa rifa beneficente em prol à saúde da Sofia, que ela está necessitada, tá bom? Está precisando muito. Inclusive, Adilson Barbosa, se você estiver ouvindo o programa, você falou que ia fazer uma doação em dinheiro. Entre em contato comigo para confirmar, para me passar para a família, para ir no seu endereço, que ele não tem Pix. Então, se você estiver ouvindo, Adilson Barbosa, sempre está ouvindo o programa, é confirmar, por gentileza, meu irmão, que eu vou passar aqui a informação para a família. Certo, antes da informação, vamos colocar, nós estamos vivendo agora o período de campanha, né? Pré-candidatura, né, gente? Vamos ouvir o que mandaram para nós aqui. O candidato já se colocou à disposição, né, para concorrer à eleição, e aí ele já recebeu uma chamada. Vamos olha lá. Olha que tu vai colocar. Cadê? Não, aqui não tem problema não. Vamos lá. Cadê? Cadê? Tá saindo aqui. Poderia me ajudar. Pera aí, rapaz. Vamos. Foi direto logo, né, Lobato? Pois não é. Fala de... O maior. É, rapaz. Cara. Ei, pelo amor de Deus. Olha aqui, tu vai colocar, Lobato, pelo amor de Deus. O maior. É o maior, tá lá. Ouve primeiro. Olha a bundinha pro lado, tu é doido, né, tira. Tu tá assim, Lobato, dançando, né? A maior bundinha pro lado, bundinha pro outro. Tu é doido, mano. Vamos já de informação daqui a pouco, gente. Tu é doido, meu irmão, rapaz. Essa dança da bundinha atrapalhou todo o Lobato, né, ele ficou muito agoniado agora. Rapaz, quase ele joga o celular dele, Lobato. Vamos já de informação em nome do Gil Motos ali na 31 de março, lá do Rio Otoyama, próximo Rio Otoyama, gente. Vamos lá que o Gil tá te aguardando lá, recebeu o pneu pra carro, né? É, meu irmão, 13, 14, 15, 16 e 17. Tem pra você também óleo pra você. Óleo, né? Pra você trocar da sua moto, né? Porque você tem que andar com óleo novo, né? Na sua moto, vai lá com a equipe dele lá do Gil, bem ao lado do ali no centro da cidade, ali na próximo do Rio Atoyama. 31 de março. Próximo Rio Atoyama, né? Vai lá com o Gil. Abraço pra ti, Gil. Vamos lá, mano. Traz a musiquinha aí, Pitbull, que é um repórter atrás do outro aqui, mano. Vamos nessa. Vamos falar do Legislativo Municipal. Olha, seguido o regimento da Câmara, membros da CPI da Água são definidos em Parintins. Comissão terá Matheus Assayag como presidente, Vanessa Gonçalves como relatora e Márcia Baranda como membro. Seguindo o regimento interno da Câmara Municipal de Parintins, foram definidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI para apurar e apontar soluções às supostas irregularidades no abastecimento de água no município de Parintins, observando a composição partidária proporcional, como está estabelecido no regimento. Os vereadores Matheus Assayag, do PSD, Vanessa Gonçalves, do MDB, e Márcia Baranda, do União Brasil, são os membros da CPI. A sessão extraordinária ocorreu nesta quinta-feira, dia 6 de junho. Conforme as normas do Poder Legislativo parintinense, ao final das discussões em plenário, os membros se reuniram na sala de reuniões da Câmara Municipal, votaram e definiram o vereador Matheus Assayag como presidente, Vanessa Gonçalves, a relatora, e Márcia Baranda, membro da CPI. A comissão tem agora 90 dias para apurar os fatos que envolvem o abastecimento de água no município de Parintins para elaboração de relatório final. Como determina o regimento, no artigo 46, as discussões da CPI ocorrerão na sede da Câmara Municipal de Parintins. Em 2008, Matheus Assayag, atuando como secretário de obras do município de Parintins, coordenou a desativação de 10 poços na cidade e a perfuração de 11 novos poços para solucionar, na época, problemas encontrados no sistema de abastecimento de água. Nas discussões de hoje, na Câmara Municipal de Parintins, Matheus ressaltou seu compromisso e experiência para apurar os fatos determinados na CPI. Abre aspas, vamos montar um cronograma e traçar os caminhos para iniciar o trabalho da comissão, fecha aspas, reiterou o presidente da CPI, o vereador Matheus Assayag. Informação enviada por Marcos Felipe, né, lá da assessoria do vereador Matheus Assayag, direto da Câmara Municipal de Parintins, sempre no oferecimento da Batista Serviço. Quer limpar sua fossa, seu forro, seu esgoto? É só ligar para o 995027941, que a Batista Serviço vai lá e deixa tudo limpinho para você. Batista Serviço, deixando o seu ambiente longe das pragas. É com você, Lobato. Tá certo, você que tá ouvindo aí, nossos alunos, né, você viu que o Neto abriu aspa pra cá, fechou pra ali, é o seguinte, é porque quando ele abre... Abrir, mas é uma tapa na tua cara. Esse negócio de abre e fecha não caiu legal, né, Lobato? Não, mas tem que abrir aspa pra falar do da... Não, mas é verdade. Não, é verdade. Tem que abrir aspa e fechar aspa. Tu não adianta só tu abrir e deixar aberto, né? Mas o negócio é o seguinte, que o aluno que tá ouvindo, ele tem que explicar direito como é que ele abre esse negócio dessa aspa aí. Bom, simbora. Vamos lá, Pitbull, agora esse com ele, tá o monstro da informação. Só. Vamos ver também se ele consegue abrir a aspa. Vamos lá, Pitbull. Olha, Lobato, o prefeito Frank Bigacia, junto com toda a sua equipe operacional, logo, no futuro breve, né, estará entregando a maior creche do interior do estado do Amazonas, aqui no município de Parintins. E o melhor de tudo isso, né, será uma creche muito moderna, com tecnologias e especialidades profissionais, né? A creche municipal Professora Paula do Carmo, construída no bairro Paulo Corrêa, será o primeiro educandário do município a usar tecnologias modernas na estrutura física, administrativa e profissional. Dentre as novidades, o prédio contará com piso modular para proteção das crianças, salas específicas para uso dos bebês e profissionais especializados na área da educação maternal e infantil. Na última terça-feira, 4, o prefeito Frank Bigacia e o secretário de obras, Albano Albuquerque, realizaram nova visita técnica para verificar o andamento dos trabalhos, em especial a instalação do piso modular, que utiliza tecnologia de amortecimento, abre aspas. Nós estamos aqui hoje aplicando o piso modular, esse piso com amortecedor, que é usado em creches de países como os Estados Unidos, uma estrutura moderna usada para atender bem as nossas crianças, fecha aspas, né, destacou o chefe do executivo. O projeto está em fase de conclusão. A creche possui 14 salas de aula, maternidade, salas administrativas, laboratório de informática, sala multiuso, lavanderia, cozinha industrial, banheiros almoxerifado, sala dos professores, rouparia, dispensa, palco e área de convivência. A obra será inaugurada no dia 5 de julho, abre aspas. É a primeira creche de Parintins e vai ajudar muitos pais e mães a cuidarem de seus filhos. Estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto e podermos entregar uma obra que vai atender e beneficiar muitas famílias parintinenses, fecha aspas, destacou o secretário o engenheiro Albano Albuquerque. Então, que obra moderna, que obra gigantesca, que vai ajudar centenas de pais, de famílias, a buscar o seu sustento enquanto eles vão trabalhar. Graças a Deus, né, vai ter pessoas comprometidas, compromissadas, preparadas, estudadas para cuidarem das crianças na creche, na nova creche que o prefeito Frank Bigacia vai entregar no mês de julho. Então vamos fazer a festa, vamos aplaudir, porque é um investimento de extrema importância para o município de Parintins. Essa é a informação de hoje, Lobato, lembrando que hoje o açougue do Faísca funciona até às 20 horas, né, com os melhores cortes de carne com o menor preço da cidade, filé picanha R$45 o quilo, bife R$35, picadinho R$25, bisteca R$25 o quilo, ainda tem a linguiça campeã de vendas, lá na Senador José Esteves, esquina com a rua Fortaleza, o açougue do Faísca. Sindicato Bar e Barbearia já funcionando, lá na rua Cordovil Centro, próxima à escola estadual, fazendo barba, cabelo, bigode, assim como também atendendo com a cerveja bem gelada, petiscos, drinks e à noite funcionando com o jantar executivo lá no Sindicato Bar e Barbearia. Você que ainda não comprou o presente para o seu amado, para sua amada, então venha para a loja Belas Joias, onde você vai encontrar ouro 18, prata e banhada ouro. Vários modelos de joias com o menor preço da cidade e a facilidade para você comprar sua joia, tá bom? Você da cidade, você da zona rural, você das cidades vizinhas, venha visitar a loja Belas Joias na Avenida Amazonas, centro, próximo à Clínica CDI. Essas são as informações de hoje, Lobato. Tá certo, rapaz. E olha, uma informação muito boa, né, Neto Santana? Uma construção de uma creche em Parintins. Sim, a primeira. Agora, olha só, gente. Essa creche poderia ser construída lá no centro da cidade, né? Pra aparecer, pra prefeito mostrar. Não, ele constrói dentro de um bairro onde as pessoas realmente precisam. Bairro populoso, né? Bairro populoso. É, fica próximo. Onde o pai e a mãe não tem condição de contratar uma babá, né, Lobato? Pois é, então tá aí uma obra, gente, uma obra que vai atender aí. Qual é o número de crianças que vai ser atendida, tipo, ainda não tem essa informação, né? É um quantitativo. Eu acredito que mais de aproximadamente umas 400 a 500 crianças, né? Chega a 300. Ó. 300. Eu acredito que 300 também, Pio. 300. Porque agora veja só, poderia ser também uma creche. Ah, vou dar uma creche aqui. Rapaz, ele tá fazendo com material que se utiliza, né? Essa tecnologia agora que estão usando, né? Pra criança não se machucar. Então é uma creche que é construída nas grandes capitais, cara. Né? E o Bi traz pra Parintins isso aí, para atender nossas mães que muitas vezes precisam trabalhar, muitas vezes não tem como deixar a criança, muitas vezes até mesmo não tem como sustentar a criança, né, que não tem, é mãe, pai e ganha pouco. Então tá aí, um presentão aí pro parintinês. Vai passar por toda uma triagem pela Secretaria, pela SEMARCH, né, Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, com toda a equipe. Não vai ser aquele negócio lá, pô, eu tenho condições, né, de pagar uma babá, não, vou utilizar do município, não vai ser assim não. Vai ser pessoas que realmente estejam precisando deixar os seus filhos para sair para trabalhar. Mas também tem algumas situações que tem mães aí que deixam o filho para sair para a gandaia, né? Não vai ser dessa forma, né? Então vai passar por toda uma triagem, toda uma situação, todo o acompanhamento, se realmente essa criança precisa estar em creche em tempo integral. Então, vai haver esse trabalho da Secretaria de Assistência, Trabalho e Habitação do município de Parintins, esse todo cuidado também, né, Walter? Verdade, com certeza. Não é fazer filho adoidado, tem uma creche agora para... Não, calma, calma, que não é por aí, né? Não é por aí, gente, é para atender as mães aí que realmente precisam dessa. Vamos agora ouvir aqui que o candidato falou aí para o agora vai. Cadê? Eu queria saber se tu poderia me ajudar com os materiais de construção. É, 500 telhas, 1 milheiro de tijolo, 2 portas, 4 baldes de tinta, 2 metros de brita, 100 sacos de cimento. Não precisa da areia não, tá? Porque areia eu já tenho. E se, é porque assim, Matheus, deixa eu te explicar. Eu quero fazer em cima e eu queria fazer um cantinho de lazer, né? Eu quero fazer um cantinho pra mim passar o domingo pegando um bronze. Aí se tu puder me ajudar com essas coisas, eu te agradeço. Oi, bom dia, tudo bem? É porque eu sou candidato a vereador, eu não sou dono da posse de construção, não. Eu acho que tu é vereador, né? Tu é doido mesmo. Ave Maria, meu irmão, mas é. Vamos aguardar que isso não aconteça nessa eleição. Olha, gente, eleição é para você escolher o candidato que tem competência de assumir um cargo, de assumir na Câmara Municipal, porque você tem que pensar no coletivo, você não pode pensar no individual, né? Você não pode pensar em você, você tem que pensar nas pessoas que vão estar ao seu lado. Então nós vamos ter vários candidatos a vereadores. Você pode utilizar aí hoje nós temos a internet, pode ver aí o histórico do cidadão, né? O cidadão pode fazer por você, o que o cidadão pode fazer pelo seu bairro, o que o cidadão pode fazer pela sua cidade. Então você pode fazer essa pesquisa, né? Hoje não é como de primeiro, não. E também, claro, numa cidade como a nossa, todo mundo conhece praticamente todo mundo. Então, você vai escolher aí, vamos ter candidato, vamos ter vários partidos aí oferecendo aí essa oportunidade para que você possa escolher os candidatos nas eleições, né? Para vereador, para Câmara Municipal de Parintins nesse ano aqui. Depois do festival, começa a campanha e aí o povo vai estar aí com várias opções aí para escolher para candidato a vereador. Né, Pitbull? Eleição é isso, é a festa da democracia, mano, né? É a festa da democracia se aproximando e vamos escolher o melhor, né? Vamos dar prosseguimento a esses investimentos importantes aqui no município de Parintins, seja na sede, seja na zona rural, investimentos na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, no bem-estar social da população, projetos que possam, né, atender a comunidade parintinense. Então é isso, meu gente, tá bom? Dinheiro acaba, rancho acaba, mas esses investimentos aí para melhorar a qualidade de vida terão prosseguimentos aqui, se Deus quiser. Com certeza, vamos de música agora, vamos trazer aí nome lá do meu amigo Salmo 23, ali na Rua 3, rapaz, do bairro Paulo Correia, né? Onde você encontra uma variedade de artigos para presentes e você vai comprar pelo menor preço da praça para você não deixar sua namorada ou seu namorado sem o presente. Caixas de sons modernas, tem para você televisores, tem para você vários outros presentes, né? Tem flores, né? Tem aquela rosa musical para você fazer aquele presente pra sua namorada, né? É uma rosazinha, rapaz, entende? Vamos lá então de música, Pitbull. Simbora. Segura, mano. Mara Pavanelli, safadão! E já sou assim. Caruaru, canta Mara Pavanelli. São Parintins, a loja Beleza Feminina já está aguardando por você, com bolsas, óculos, roupas, bijuterias, moda praia, maquiagens, eletrônicos e muito mais. Temos produtos de qualidades com ótimos preços para você. Venha nos fazer uma visita e aproveite o que temos de melhor. Loja Beleza Feminina, Rua 3, Itaúna 2. Mais informações? 98404-1105. Loja Beleza Feminina. Loja Edileu Acessórios e Presentes. Temos uma grande variedade de acessórios com penas e lindos brincos de garantido e caprichoso. Tiaras, cintos, cocá, braceletes, gargantilhas e outros. A loja Edileu Acessórios e Presentes dispõe também de uma grande variedade em brinquedos e acessórios de celular. Estamos pertinho de você, na Rua Estrada do Macurani, número 22, próximo ao Super Brasileiro da Genibentes, Itaúna 1. Aceitamos cartões e Pix. Loja Edileu Acessórios e Presentes. Aguardamos a sua visita. Batista Serviços. Realizamos esgotamento sanitário, controle de pragas, manutenção predial, desobstrução de rede de esgoto, desobstrução de pias, ralos e vasos, vedação de forro, limpeza e desobstrução de caixa de gordura, limpeza e instalação de manutenção de caixa d'água, manutenção preventiva e corretiva de ET e ETA. Comprove nossa eficiência e responsabilidade ambiental. Somos uma empresa referência em controle de pragas e saneamento no Baixo Amazonas. Contato 99502-7941 e 99356-1215. Batista Serviços, deixando seu ambiente longe das pragas. Você está ouvindo Walter Lobato Show. Ai, lembrei da mãe dos meus filhos. Eu acho que é pouca. Fogosão Tropical, volume 7. Volume 7. Vou deixar como está. Agora 14h45, vamos até a capital do estado. Opa, com ele. Com quem? Ah, rapaz, com o nosso Batiguel. Querido Abdias. Ah, possuído! Ave Maria. Ave, olha, mano. O programa da Mascate tá fazendo o maior sucesso. Tá fazendo sucesso, rapaz. É, Marcinho Lira teve por lá, rapaz. É o Marcinho Lira, Vamos dormir. Oi, Abdias. Boa tarde, meu querido. Ladies and gentlemen! Alô, meu povo de Parintins, eu também tô ligadinho aqui no programa do meu querido Walter Lobato. Eita, que é sucesso! Alô, meu amigo Walter! Dia 20 de junho, seu compadre Abdias estará desembarcando aí na Ilha de Las Picotas, juntamente com todo o povo da Globo, porque agora o senhor é global. Norte, filho! Rapaz, como é o destino, né? O Abdias, eu conheci o Abdias muito tempo, morava ali no Palmares, né? O Abdias era carroceiro, né? Era carroceiro, eu lembro. É, ele era carroceiro, cheirava pouco pé de cavalo. Eu lembro, eu lembro que ele trabalhava numa carroça. É, ele era carroceiro, claro, Lobato. Se ele é carroceiro, ele não trabalhava no triciclo. É, naquela época nem existia triciclo, era carroça mesmo. Trabalhava com a carroça e passeava com as éguas. Graças a Deus, né, mano? Aí passou, foi trabalhar lá no supermercado Baranda, trabalhamos juntos lá. É, e depois andamos naquele trio elétrico, levando alegria e informação no trio. Depois o Abdias formou a parceria com o Petro Velho, né? Estava naquela época que o Mo em Parintins estava crescendo, era Juvec e o Puqueca na época, e apareceu o Rudela com o Bucudão, e apareceu o Petro Velho e o Abdias, né? E foram para Manaus e graças a Deus a carreira desses meninos deslanchou para lá. É, hoje o Abdias está na TV Mascate, fazendo sucesso na TV Mascate, levando essa irreverência, essa alegria, e só esse é peculiar do meu querido Abdias. Um abraço, meu irmão, dia 20, te espero aqui. Tá certo, vamos lá em Manaus de novo, rapaz, com ele que também tá ouvindo o programa. Batiguel. Nosso amigo Batiguel. Oi, Batman. Lúcio Costa, eita ferro. Cadê, rapaz? Tá lendo. Boa tarde, meu amigo Walter Labato Show. Boa tarde, Neto Santana. E na técnica ele, meu grande amor, Lúcio Costa. Eita, agora é lá, ferro. Vai. Vem pro meu lado. Walter Labato, quero mandar um alô aí pro Nael Ferraz. Walter Labato, Nael Ferraz, um alôzão pra esse músico, esse cantor profissional. Entendeu? Eu vou também participar também de um clipe com ele, né? Cantando a música da onça. Olha a onça, olha a onça, olha a onça, olha a onça. Cuidado, pitbull, ela vai nos comer. Olha a onça, olha a onça, olha a onça, olha a onça. Cuidado, pitbull, ela vai nos comer. Olha a onça, olha a onça, olha a onça, olha a onça. Ai, pitbull, cuidado, ela vai nos comer. Então, eu tô participando desse clipe com ele, boto lá, bato. Ai, amigo, imagina nós dois no meio do mato, aí, pitbull. Aí lá chega aquela onça. Ai, amigo, que só. Ai, amiga, esse babado lindo. Essa bicha lenta. Que bom participar desse com ele, tá bom? Beijão, participar desse clipe com essa ele. Boca, valeu, Walter Labato. É com você na técnica, meu amor. Lúcio Costa, eita ferro. Será tomou, será teu remédio, Bate? Oi, Labato, tem muitas mensagens ele chegando apaixonado aqui. Pelo vamos lá, vamos lá. Quero mandar um abraço aqui. Olha só, mandar um abraço pra equipe lá do Galpão do Boi Bumbá Caprichoso, equipe do artista Roberto Reis, a Lobuda, Japona, Volder, Maradona, e um abraço pra nossa Patixa, Neto Santana, tá dado daí, recado. Aí, cintura de balde. Mandar um abraço aqui também, deixa eu ver outra mensagem chegando aqui. Boa tarde, Lúcio, mande um alô pra nós, aqui é a Maiara Silva e a Ana Júlia, estamos ligadas na escuta do programa, aquele abraço, boa tarde. Também, boa tarde, mande um alô pra nós aqui na comunidade São Benedito do Tracajá. Eu, Geandrinho, Geraldo, Esther, Buchão, Maria, Jardeco, Pati, Aldaí e família, ligados no programa, aquele abraço do interior. Boa tarde, Lúcio, ligados no programa, é o Júnior Bala, aqui do Zé Açu, aquele abraço. E também, Lúcio, doido pra te encontrar. Na sintonia do programa, mas não se identificou, aquele abraço. Tá certo. Oi, Walter, boa tarde. Nunca mais você deu a nota pro Neto e pro Lúcio Costa, ficava muito legal. Então amanhã eu vou dar nota pra eles. Amanhã a nota pra eles, quando eles acabarem de dar a informação, tá certo, rapaz? Mas me diz uma coisa, Pitbull, conseguiram vender a casa de ganso? É o Levi Silva. Levi, o casal de ganso, Pitbull. Uma confusão doida, meu. É o casal. De lenda. É o Levi Silva. A fulana de tal está vendendo uma casa. Socorro, socorro, socorro. Olha, minha amiga Socorro está vendendo uma casa de ganso. É a casa de ganso, rapaz. É o casal de ganso, rapaz, né? Pergunta logo, Socorro, tu vendeu o casal de ganso? Socorro, tu conseguiste vender o casal de ganso, filho? Um abraço pra essa lá no Rangel, estão ouvindo a gente lá. Abraço pra essa tua. Boa tarde, Walter. Manda um alô pra nós aqui. Alô pra vocês aí no Rangel, né? Estão arrumando lá pro final de semana lá, rapaz. Rangel, um abraço aí pra essa turma boa aí. Vamos ver outro pedido de boa tarde. Boa tarde, Walter. Manda um alô pra mim. É a Maiara Silva e pra Ana Júlia, que acabou de chegar pra escutar o programa. Tá legal, um abraço aí pra Ana Júlia, que tá escutando o programa, e pra Maiara, Neto Santana, rapaz, olha como passa rápido o nosso programa. Olha, passa muito rápido, Lobato, último recadinho aqui pra você que ainda não adquiriu o seu pendrive com as toadas de Caprichoso e Garantido. Mas eu passei a noite ouvindo ontem, Pitbull, muito legal. Olha, de 96 a 2024, o Walter pediu um pendrive pra ele, né? Ele tá brincando não, pô, é verdade, né, Lobato? Verdade, verdade. Já entregou pra ele? Já ontem, entreguei ontem de tarde pra ele. Então, pra você que ainda não solicitou seu pendrive, é só entrar em contato conosco no 991-007237 991-007237 mensagem de texto, mensagem pelo WhatsApp pra você adquirir o seu pendrive com as toadas, tá bom? Caprichoso e garantido, gente, tá bom? O Afonso Crone vai me entregar o pendrive agora à tarde, ele tem um pendrive lá novo, aí pra te gravar pra ele. Não, aí. Mas é muito legal, gente, olha, são toadas selecionadas, isso. Né? São 11 horas de música, né? 11 horas, 12 horas, 12 horas. Eu querendo dormir, não acabava, eu querendo dormir ouvindo acabar, até doido, mano, né, Romarinho? Tu tem que começar a ouvir 6 horas da tarde pra ver se meia-noite tu consegue dormir. E Lobato, quero mandar um abraço pro Adilson Barbosa, ele que colaborou com aquela rifa beneficente, né, da criança Sofia, né, que tá precisando fazer o tratamento em Manaus, ele ajudou doando R$100 pra família, pra ajudar na rifa, né, então dá pra fazer R$50, né, Netinho? Então agradecer a Adilson, mano, que Deus te abençoe, e daqui já encerrando minha participação, hoje tem churrasco do Dan. Hoje tem churrasco do Dan na Quinta da Boa Vista, Bairro de Santa Clara, a partir das 17 horas, começa cedo pra acabar cedo. O açougue do Faísca, lá na cena 2 José Esteves, esquina com a Rua Fortaleza, venha conhecer o açougue, com os melhores cortes de carne com o menor preço da cidade, também funcionando hoje com o jantar executivo, Sindicato Bar e Barbearia, a partir das 19 horas, lá na Rua Cordovil Centro, com os melhores drinks, cerveja bem gelada e petiscos deliciosos, é lá no Sindicato Bar e Barbearia. Louqueira de toda a equipe 10, aquele abraço, e pra você que ainda não presenteou a pessoa amada, né, vai presentear, a oportunidade de agora é só você ir agora na loja Bela Joias, localizada lá na Avenida Amazonas Centro, próximo à Clínica CDI. Alô Luiz, você vai encontrar variedade de presentes em ouro, prata e banhado a ouro, tá bom? E dia 12 de junho você vai participar do grande sorteio, que é um anel solitário, é um presente da loja Bela Joias. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, mano, um abraço aí pro Normando Andrade, acompanhando o nosso programa lá no Paraíso do Lazer, rapaz, lá no Macurani, né? Abraço pra ele aí, tá todo mundo ligado lá, abraço pra ti, Normando. Boa tarde, Walter, manda um alô pra nós, mas não mandou dizer pra um alô pra vocês, então, pronto, né, rapaz? Tem que mandar dizer o nome, mesmo. Mas manda alô pra nós aí, parece que a gente vai adivinhar quem ele tá mandando, né? Pensou? Simbora. É o Balci Soares, né? Lá no tá. Tracajá, interior. Tracajá está acompanhando o programa. Um abraço aí pro Balci Soares, lá no Tracajá, meu irmão. É uma cidadezinha lá, né? Tem um bacana lá. Não sei onde é o Tracajá. Ah, o Tracajá, eu sei onde é. Pois é, rapaz. Já foi lá no Tracajá. Já vale mesmo o Tracajá. Triste. Bom, volta de me despedindo por aqui, agradecer nossa audiência. Amanhã, que sexta-feira, tem história rupilante. Amanhã tem. História rupilante de visagem amanhã. Sintonize na 100.7 Rádio Clube. 8 horas da manhã estarei no programa Segredos do Coração, do Boi Bumbá Garantido. Amanhã tem sorteio de camisas, tem sorteio de pixi, né? E nós vamos fazer esse sorteio amanhã, às 8 horas da manhã, no programa do Boi Bumbá Garantido. E à tarde estaremos aqui no programa Walter Lobato Show. Tchau, gente. Um abraço, meu querido Edileu, acessórios e presente. Tá pronto pro festival aí no Triângulo da Geni Mendes. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, Val, se tu quiser dormir, meu querido, escuta o álbum do Boi Bumbá Garantido. Do Garantido, mas do Caprichoso tu dorme, mano. Aquela, não é nem toada aquilo. Afe Maria. Deus o livre, aquela história do Caprichoso. Dá ânsia. Rapaz, só aquela assim, ó. Malu Dudu. Tu é doido, meu irmão. Ah, meu irmão. Tem um pedacinho aí, bicho. Não dá tempo, Malu Dudu. Malu Dudu. Alô, Ludum. Olha o início dessa toada. Olha, não. A gente vai ouvir. Olha. Ó. Se agogou. Zé Gogô. Malu Dudu. Ó. Já pensou isso no concordo, mano? Ah, vai arrepiar. Vai arrepiar, mano. Não é doido, meu irmão. Arrepia tua cara que vai arrepiar, Lobato. Ó, gente, amanhã estaremos de volta com o nosso programa. Né, rapaz, tu é doido. Ei, Neto Santana, não vai, vai ser proibido. Vai ser proibido agora os amos se gladiarem lá dentro. Aí eu acho que tem que ser mais amor, né? Ah, tem que se respeitar. Vamos fazer desafio? O festival boi. Tem que desafiar o boi, jogar o chaveco pro boi e tal. Não já parte pessoal, né? Da pessoa, pra mim não importa se o príncipe do Caprichoso gosta de macaco ou não. Né? Olha, eu acho que ele tem que dizer assim, mais ou menos assim, ó. O amo do boi contrário. Ele é bonito e eu queria. O amo do boi contrário. Ele é bonito e eu queria. A gente brinca de casinha atrás da alegoria. Eu acho que é por aí, né? Tchau, gente. Foi de rede, tá queimando o bocado. Ai, daí, caduco, velho. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Abraço. www.radioclubedeparintins.com é o nosso endereço eletrônico na internet. Rádio Clube, comunicação sem fronteiras. Comunicado. A Escola SESI Padre Francisco Lupino comunica que disponibiliza de vagas para o ensino fundamental de primeiro ao nono ano, no turno matutino ano letivo 2024. Do primeiro ao quinto ano, mensalidade R$258. Ensino fundamental, do sexto ao nono ano, mensalidade R$442. Mais informações, 994-85-5346. Escola SESI. Construindo o futuro juntos. Atenção, amigo beneficiário do INSS. Aposentados e pensionistas. Amparo Social BPC. Representante legal, procurador. Você sabia que na MS Promotora e Loja Help você pode solicitar a sua margem de aumento de salário? Já pode ir até uma de nossas lojas ou entrar em contato pelo WhatsApp. Matriz, Rua João Meirelles 427. Francesa, 92991856263. Filial Parintins, Rua Benjamin da Silva Centro, em frente ao Banco Bradesco, 92991187275. Help Parintins, Rua Paz de Andrade 498 Centro, 92981109787. Filial Barreirinha, Travessa Laureano Tavares 298 Centro, na Rua do Bradesco, 92993927512. Comprar na Casa Sony é como estar na própria casa. Bom atendimento, um ambiente agradável, amplo estacionamento. Comprar é confortável. Casa Sony. Laticínios frios e congelados. Casa Sony. Perfumaria, tudo é mais barato. Gêneros alimentícios. No varejo e no atacado. Tradição em Parintins. O seu supermercado. Casa Sony. O supermercado da nossa cidade. Casa Sony. O mais barato e de qualidade. Supermercado Casa Sony, Rua João Meirelles, esquina com a Ebert de Azevedo. O mais barato é na Casa Sony. Semovar, cerâmica moderna de Parintins, com produtos de qualidade. Telha colonial, pingadeira, telha cumieira, terminal, tijolo de 2 e 8 furos e o tijolo maciço para churrasqueira. Aproveite e não deixe para depois. Semovar, cerâmica moderna de Parintins. Santa Clara, fone 991991109. Atenção, mês de junho nas lojas do Norte. Toda loja com 50% de desconto. E você pode pagar à vista e nos cartões. E ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Corra e aproveite. Descontão assim é só nas Lojas do Norte. Lojas do Norte, sempre pensando em você. Clínica Vida oferece o mais elevado padrão médico nas diferentes especialidades, em um ambiente bem estruturado e humanizado, com segurança na assistência de saúde. Serviços de ultrassonografia obstétrica, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de mama e eletrocardiograma com preços promocionais. Atendimento na área de ginecologia, obstetrícia com Dr. Vitor Cantalis. Endocrinologia com Dr. Marcelo Rodrigues. Psicologia com Dr. Isaac Lisboa. Cardiologia com Dr. Oziel de Souza. Cirurgia geral com Dr. Aminta Júnior. Atendimento com Clínico Geral. Agende já sua consulta pelo fone 99507-6744. Rua Jonatas Pedrosa 433. Clínica Vida, cuidando da sua saúde. Você que deseja ter momentos especiais em família e amigos, vem para a sorveteria Expresso Gelado Demais. Tem um delicioso açaí frozen, uma variedade de sorvetes, cappuccino, milkshake e sundae. Estamos localizados em 2 endereços, na Praça dos Bois, Lado Azul, e próximo à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A sorveteria Expresso Gelado Demais disponibiliza do serviço de delivery pelo fone 92 99361 8572. Desde já, os proprietários agradecem a sua preferência. Sintonizam ZYS 369, Rádio Clube FM 100.7 MHz. A informação e a boa música no seu rádio. Parintins, Amazonas, Brasil. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. É hora de alegria! Alegria! dia. Música e informação. Aqui você fica por dentro de tudo e participa junto com a gente. Notícias, entrevistas, curiosidades, grandes sucessos, o cotidiano da ilha e o bate-papo diário com a comunidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora. No ar, programa Tamo Junto Parintins com Marcos Felipe. Agora são 15 horas e 3 minutos, está começando aqui pela Clube 100.7, também pela Tiradentes 92.9, cadeia de rádio em frequência modulada para você, mais uma edição do programa Tamo Junto, simbora, Tamo Junto, Parintins! No calendário hoje, 6 de junho, quinta-feira, 2024, hoje é dia nacional do teste do pezinho. Abraçar nossa audiência maravilhosa que nos acompanha tanto aqui na cidade quanto no interior. A turma que está trabalhando, a turma que está passeando, a galera que está em casa aproveitando a família, os amigos. Você que está de bobeira escutando rádio, você que não perde um Tamo Junto. Obrigado pela sintonia, pela preferência no horário. A gente vai ficar junto até as 16h. Para atualizar para você as informações, trazer a nossa opinião, os nossos entrevistados e tocar muito sucesso a partir de agora. Eu sou seu amigo Marcos Felipe, tô junto com Lúcio Costa. Ele assina a sonoplastia do programa e tá com a gente sempre com boas novidades. Tudo bem, Lúcio? Boa tarde, simbora. Simbora, Marcos Felipe, aquele abraço, muito boa tarde, minha amada Parintins, você na sintonia, né, aqui na sede, na zona rural, pelo aplicativo Rádio Clube, um forte abraço, tamo junto, você pela Rádio Clube de Parintins FM 100.7, você que sintoniza a Rádio Tiradentes FM 92.9, um forte abraço, tamo junto, e vamos ficar até as 16 horas com muita alegria, destacar as principais informações e muita música boa, ainda a participação da galera. Nosso programa tem um oferecimento de Fernando Marques, lá da Moto Honda. Alô, Fernando, forte abraço, querido. Você que deseja comprar uma moto nova, a dica de todas as tardes é Fernando Marques. Tem também a Rebeca Calçados, na Rua 3 do Paulo Correia, com aquele tênis branco pra galera que tá precisando agora pra época do festival. Alô, Anderson, um abraço, querido, tamo junto. Rebeca Calçados, lá na Rua 3, não esquece. Águia Serviços de Transportes, coletando a sua encomenda em qualquer lugar e fazendo entrega com total segurança, rapidez. E segurança é com a Águia Serviços de Transportes. E ainda, alô Yuri, Brutos Casa de Carnes. E esperando ali na rua Dom Arcângelo Cerca, Cerqua, número 3849, no bairro Itaúna 2. Já já, nós vamos detalhar para você aquela oferta boa, aquele preço baixo para a turma aproveitar. Olha, dentre muitos assuntos no programa de hoje, nós vamos falar a respeito do Bingão dos Servidores Efetivos de Parintins. Vai ser agora, sábado, dia 8, já marque aí na sua agenda. Daqui a pouco a gente vai trazer informações a respeito disso. Tem também a informação que diz o seguinte: governo federal reconhece situação de emergência na rede de abastecimento de água de Parintins. E ainda, informações sobre a CPI da Água, seguindo o regimento da Câmara, membros da CPI da Água são definidos em Parintins. A comissão terá Matheus Assayag como presidente, Vanessa Gonçalves como relatora e Márcia Baranda como membro. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso a partir de agora no Tamo Junto, Parintins. Olha, a gente vai começar hoje com rock. Me falaram aqui no ponto, Lúcio. Quem é que tá chegando por aí? Chegando ele, que quando está em Parintins faz maior sucesso, é sucesso na música, é sucesso no público, Marcelo Rakar. Boa, sensacional. Cantando... Anunciação. Tu vens. Ele vem. Eu já escuto os teus sinais. Daqui a pouco eu volto. Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, eu só parando nossas roupas no varal. Ai, que saudade de você. Tamo junto, Parintins. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. Se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer num amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa. E realizar a força que tem uma paixão. Vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade. Quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa. Que realiza a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera. Tamo junto, Parintins, com Marcos Felipe. São 15 horas e 14 minutos de volta para você, o Tamo Junto Parintins, edição desta quinta-feira. É dia de TBT e a gente relembrou, já na primeira sequência, grandes clássicos da música popular brasileira na versão rock e também do pop nacional, com Jota Quest cantando Lulu Santos. Uma mistura louca, Marcelo Racá no Alceu Valença, o Jota Quest no Lulu Santos. Rapaz, o programa começando hoje em grande estilo e a gente aproveita e agradece sempre, sempre, sempre a sua audiência. Você que está com a gente na Clube e também na Rádio Tiradentes FM. A galera que estava ligado aí no Walter Lobato Show, junto com Neto Santana, junto com Lúcio Costa, ou a galera que estava conectada com a Siriane no Babados da Siri, é a Clube e a Tiradentes que antecedem aqui a nossa programação. Programa Alô Bacu, forte abraço Bacu, obrigado aí pela companhia de sempre e os seus comentários via WhatsApp. O telefone tá liberado, 993-83-6421, no oferecimento sempre de Fernando Marques lá da Moto Honda. Alô Fernando, um forte abraço querido, tamo junto. A dica é a seguinte: você que deseja comprar uma moto nova, você que tá afim de desfilar pelas ruas da ilha com uma Honda, agora na época do festival, é só mandar mensagem pro Fernando que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Você que quer saber qual é aquele melhor plano para você já faturar sua moto nova, o número é o seguinte: 992-36-8009. 992-36-8009. Pode ser pelas redes sociais também, Fernando Marques, é só pesquisar. Moto Honda em Parintins e região. É com Fernando Marques. Falar para você da Brutus Casa de Carnes. É lá que você encontra aquela carne de primeira, aquela carne de qualidade, com os melhores cortes da cidade, uma infinidade de produtos também aí para sua cozinha. E o melhor de tudo, preço baixo, viu? Aquele preço maravilhoso, promoções todos os dias para você aproveitar. Você que deseja comprovar tudo isso, é só se dirigir até a rua Dom Arcângelo Cerco, a número 3849, no bairro Itaúna 2. É lá que está localizada a Brutus. seguindo direto ali na Rua 3, a Rua da Ponte. Quando chegar no Limeira, você dobra para a esquerda e já vai avistar a nova Brutus Casa de Carnes, que também facilita a sua vida. Tem o sistema do Disque Entrega, o telefone 99241-5379. 99241-5379. Alô, Yuri, alô, Brutus Casa de Carnes. Rapaz, os serviços de telemarketing não param de me ligar, meu amigo. DDD31 é da onde, Lúcio? Tu que conhece esse Brasilzão. Vai ter um número aqui que me liga de 10 em 10 minutos. Meu amigozinho. Rapaz, tem que descobrir de onde é o DDD31. Lúcio, conta pra nós aí as novidades da Rebeca Calçados lá na Rua 3 do Paulo Correia. É isso aí, venha conferir as novidades que acabaram de chegar pra loja Rebeca Calçados, né? Pra você que vai curtir o nosso festival. Chegaram vários modelos de tênis na cor branco, tá bom? Tênis branco, modelos masculino, feminino e infantil com o menor preço da cidade, uma variedade de sandálias rasteirinhas, sandálias havaianas, chinelos da marca Cartago, assim como também você vai encontrar chuteiras, society, meiões, caneleiras, luvas, bolas e muito mais. Lá na loja Rebeca Calçados, assim como também você vai encontrar bolsas, mochilas, maletas na loja Rebeca Calçados, na Rua 3, a rua que dá acesso à Ponte Amazonino Mendes. Um abraço para o nosso amigo Anderson, toda a equipe 10, na sintonia do programa. Valeu, um abraço para o Anderson aí e toda a galera que acompanha a gente na Rebeca Calçados. Você que está aí na loja, está acompanhando o programa, boas compras, viu? Obrigado aí pela preferência na Rebeca Calçados. Bora registrar quem está participando aqui do Tamo Junto. Alô, Joilton. Joilton Reis está na escuta do programa. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. Tamo junto. Meu parceiro Rodolfo, lá do Movimento Ambiental Todos pela Lagoa da Francesa, também ligado aqui no programa. Está acompanhando na Tiradentes. Valeu demais, viu? Valeu, valeu aí pela audiência maravilhosa no programa. Tem a turma do SMS também. Marcos, boa tarde. Alô, Doroteia, final do telefone 5010. Obrigado, viu? Forte abraço pra você. Quem mais? Marcos Felipe, boa tarde. Mando um alô pra minha mãe Antônia. Final do telefone 6345. Um beijo pra Antônia, tá ligado aqui na nossa programação. Não, um alô todo especial aqui para Simone, o seu papai, a Simone Brandão, na escuta do programa todos os dias. Simone, um beijo para você, obrigado pela sua parceria de sempre. Um abraço todo especial também para a dona Maísa, lá do São João do Jacu. Eu encontrei a Maísa lá no Residencial Parintins. Ela disse que na quinta-feira já estaria lá no São João do Jacu e solicitou o alô aqui do programa. Então, um abraço para Maísa. O seu Josimar está no bairro da União acompanhando a gente. Forte abraço para você, Josimar. Obrigado pela audiência. As meninas do time Açougue Soares, que estão disputando o campeonato do Zé Ziraldo, aqui o Campo do São Paulo. Também um forte abraço. Obrigado pela audiência aqui no Tamo Junto Parintins. É isso aí, Marcos Felipe. Também mandar um abraço, cumprimentar o Júnior Bala, lá no Zé Açu, tá curtindo o programa e ele quer dar essa sequência no rock nacional. Ele quer matar a saudade do Detonautas, Olhos Certos. Vamos preparar um abraço para você, mandar um abraço também para o Miguel. Alô, Miguel do Gastromóvel, aí no Triângulo, aí no Itaúna. Um forte abraço para você e próximo a Gini Bentes, o brasileiro, também preparando aí para logo, logo à noite, né, ganhar o seu ganha-pão, né, trabalhar honestamente e vender essas delícias. Um abraço para você, meu. Obrigado pela companhia. Olha, lá na Terra Preta do Mamuru, eu conheci o Marquinhos PS. Ele faz sucesso nesse beiradão, viu, Lúcio? Levando aquele forrozão legal, tocando as músicas que estão nas paradas de sucesso. Então você aí da região do Mamuru, em todas as regiões aqui do nosso município que quer um músico bom, de qualidade, ele e o seu teclado fazem a festa da galera. É o Marquinhos PS, telefone é 993-14-1765. Olha, 993-14-1765. Vou repetir, para você contratar e ter um ótimo show aí na sua comunidade ou aqui na cidade também. 993-14-1765. Valeu, Marquinhos, obrigado, viu? A turma também do Galpão do Caprichoso, a equipe do Roberto Reis, não perdem um programa, viu? Restam pouquíssimos dias para o festival e a galera tá na sintonia. Maradona, o Volder, Japona, Buda, toda a turma lá ligada no Tamo Junto. Bom trabalho, né, Lúcio? Já, já, as alegorias partem para a concentração do Bumbódromo. Hoje é 26 para 28, então faltam 22 dias para o festival, rapaz. É, falando em festival, manda cumprimentar essa galera aí no galpão do Boi Bumbá Caprichoso. A turma tá forrada, já receberam a segunda parcela, rapaz, que coisa boa. É, e o Boi Bumbá Garantido, né, também vai iniciar o translado das alegorias a partir do dia 10. Olha só. De junho, né? A partir do dia 10, então vamos aguardar aí que logo, logo vamos acompanhar, né? E matar aí a curiosidade do que o Garantido vai apresentar também na Arena do Bumbódromo, assim como o Boi Bumbá Caprichoso, que vem ao longo desses anos aí grandioso, né? Apresentando o espetáculo para chamar a atenção de todos que acompanham, né, o belíssimo festival e agora a 57ª edição, né, Marcos? É o evento, né? O Translado das Alegorias é um evento. Espera aí para conhecer as alegorias, tanto do azul quanto do vermelho. Garantido sai antes pela logística, né? É longe. Tem dinheiro, dá para fazer. É justo. Rapaz, depois do anúncio do governo federal, né, Lúcio Costa? Ah, meu amigo, para nós nada. A articulação do nosso deputado federal, Saulo Viano, forte abraço. Verdade. Saulo que postou uma foto hoje com o presidente Lula, que confirmou presença no Festival de Parintins. E a gente fica feliz. O presidente Lula tem demonstrado e tem sinalizado muita parceria com o município. Município que é governado pelo prefeito Pi Garcia, que tem uma característica muito forte, a sua articulação política. E é assim na bancada federal, tanto com o Senado quanto também com os deputados federais e estaduais aqui que estão em Manaus. E agora também na presidência da República. Presidente Lula muito parceiro de Parintins. E já confirmou presença no nosso festival folclórico deste ano. Bora de informação? Notícia! Notícia chegando pra galera aqui no programa. Olha, por meio da portaria número 1858 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o governo federal reconhece o decreto de situação de emergência no sistema de abastecimento de água de Parintins. A portaria é assinada por Volney Rolf Barreiros, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. O documento foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 27 de maio. O reconhecimento do Decreto Municipal 057/2024 possibilita que o município de Parintins execute uma série de ações de resposta para melhorias no sistema de abastecimento de água, como a perfuração de poços artesianos de 200 metros de profundidade. A estrutura visa evitar o colapso no abastecimento de toda a rede urbana. Em 15 de dezembro de 2023, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, já havia estabelecido estado de emergência no sistema de abastecimento. O decreto foi encaminhado para a Defesa Civil do Estado do Amazonas, para então ser assinado e reconhecido pela chefia da Casa Civil do Estado, o que não ocorreu. Sem a sanção do governo do Estado, o município teve que recorrer o processo para a declaração de estado de emergência, atrasando todo o planejamento para melhorias na rede de abastecimento. Agora, com o reconhecimento dado pelo governo federal ao decreto de emergência publicado pela prefeitura, uma série de ações será executada para manter a regularidade do abastecimento. Além dos novos poços de 200 metros, o município, em parceria com o SAAI, fará ações para o tratamento de água distribuída na rede e outras melhorias. E a informação segue. Em decorrência do decreto de emergência em relação ao sistema de abastecimento de água em Parintins, a Prefeitura e o SAAI estavam em processo de preparação da abertura de um novo poço de 200 metros para garantir a continuidade do serviço. Alegando irregularidades, os técnicos do IPAAM fizeram a apreensão do equipamento que seria utilizado na perfuração, alegando que a obra havia iniciado irregularmente. O embargo ao trabalho foi coordenado pelo IPAAM e teve apoio da Polícia Militar, que apreendeu um caminhão com estrutura de perfuração e poços. A perfuração do poço não tinha iniciado. O equipamento ficou apreendido até o início da tarde desta quinta-feira no batalhão da PM em Parintins, quando foi cumprida a decisão liminar concedida pelo juiz de direito Otávio Augusto Ferraro em favor do SAAI. A decisão aponta irregularidades na ação coordenada pelo IPAAM e exige a devolução imediata do caminhão apreendido. O equipamento foi entregue à empresa responsável e a perfuração do poço deve iniciar brevemente. A informação que nos chega aqui no programa Tamo Junto Parintins. E ainda dentro deste assunto, nós temos a seguinte informação. Seguindo o regimento interno da Câmara Municipal de Parintins, foram definidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para apurar e apontar soluções às supostas irregularidades no abastecimento de água do município de Parintins. Observando a composição partidária proporcional, como está estabelecido no regimento, os vereadores Matheus Assayague, do PSD, Vanessa Gonçalves, do MDB, e Márcia Baranda, do União Brasil, são os membros da CPI. A sessão extraordinária ocorreu hoje, quinta-feira, dia 6 de junho. Conforme as normas do Poder Legislativo parintinense, ao final das discussões no plenário, os membros se reuniram na sala de reuniões da Câmara Municipal, votaram e definiram o vereador Matheus Assayague como presidente, Vanessa Gonçalves, a relatora, e Márcia Baranda, membro da CPI. A comissão tem agora 90 dias para apurar os fatos que envolvem o abastecimento de água no município de Parintins para a elaboração do relatório final. Como determina o regimento, no seu artigo 46, as discussões da CPI ocorrerão na sede da Câmara Municipal. Agora, presidente da CPI, Matheus Assayague, em 2008, atuando como secretário de obras, ele coordenou a desativação de 10 poços na cidade e a perfuração de 11 novos poços para solucionar, naquela época, problemas encontrados no sistema de abastecimento de água. Nas discussões de hoje na Câmara, Matheus ressaltou seu compromisso e sua experiência para apurar os fatos determinados na CPI. Vamos ouvir o vereador Matheus Assayague, agora presidente da CPI da Água, aqui em Parintins. Foi eleito os membros da comissão da CPI da Água. Dentro dos membros da comissão da Água, eu fui eleito como presidente dessa comissão. A partir de agora, nós vamos aguardar, por parte da presidência da Casa, né, o envio da documentação para que a gente possa montar o cronograma de trabalho e, junto com os demais membros, a vereadora Vanessa, relatora, e a vereadora Márcia, membro da comissão, junto com os demais membros, traçar os caminhos para que a gente possa iniciar os trabalhos dessa comissão. Portanto, as palavras do vereador Matheus, que passa a presidir a CPI da Água aqui no município de Parintins. São 15 horas e 30 minutos, você está ouvindo Tamo Junto, aqui na Clube e também na Tiradentes, e a gente acompanha toda essa situação que envolve a questão da água aqui no município e torce para as soluções. É fundamental apurar, é fundamental discutir, mas é fundamental também encontrar as soluções para essa questão aqui no município. E confiar na experiência e na competência da CPI, que vai apurar exatamente essa questão da água aqui no município de Parintins. Simbora, simbora! Tem música, tem sucesso musical chegando aí, Lúcio? Detonautas, rapaz, olhos certos. Vai mantendo o rock, é? E hoje tem futebol, Lúcio? Hoje tem. 19 horas. 19 horas. Alô, Daninho, será que tá de boa? Tu viu a minha jogada lá no grupo? Me manda no PV aí. Tu viu, vai ver o que eu fiz, meu irmão. Pai, quem era o goleiro? O sino tá até com medo de hoje. Quem era o goleiro? Dani. Alô, Dani, um forte abraço. Fala em futebol, quero mandar um abraço pro Kio, rapaz. Encontrei o Kio aqui na esquina do Garantido. Ele não compareceu terça-feira, bora, Kio. Bora, Kio, aparece hoje lá, eu e tu, simbora. Um abraço pro Kio, grande parceiro. parceiro joga um bom futebol, às vezes faz raiva, mas é parceiro. Grande parceiro. Abraço, Kio. Tamo junto. Detonautas e a gente volta daqui a pouquinho. Alegria, música e informação. Programa Tamo Junto Parintins. Águia Serviços de Transportes. Coletamos sua encomenda no endereço solicitado e entregamos no destino desejado. Faça uma consulta pela nossa central 99400-5477. Sua encomenda com rapidez e segurança é com a Águia. Transportamos volumes grandes, médio e pequeno. Remédios, vacinas, efetuamos compras, serviços de protocolos em cartórios e órgãos públicos, entre outros. Consulte-nos. Águia Serviços de Transportes. Nossa meta é a sua satisfação. satisfação. Programa Tamo Junto Parintins, com Marcos Felipe. Atenção, Parintins! Já é neste sábado o Bingão dos Servidores Efetivos Municipais. São 20 mil reais em prêmios e você pode adquirir a sua cartela com os nossos vendedores autorizados no Bar do Joel ou por trás do Bumbódromo. Vai ser no dia 8 de junho, às 20 horas e 30 minutos na Praça dos Bois. Primeiro prêmio, R$2.000. Segundo prêmio, R$3.000. Terceiro prêmio, R$15.000. Já pensou passar o festival com R$15.000 no bolso? Compre logo a sua cartela ao preço de R$10. E boa sorte! Tamo junto, Parintins! Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase vivo. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo, mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá aqui caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo, mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim. Parintins, com Marcos Felipe. Simbora, meu amigo, haverá sinais. Esse é o nome do sucesso, né, Lúcio Costa? Quem é que canta essa aí, Lúcio? Isso aí, Marcos Felipe, haverá sinais. Jorge Matheus. E Lauana Prado também com a participação. Olha aí, rapaz, Lauana Prado, Jorge Matheus. Música boa pra você aqui na Clube e também na Tiradentes, aqui no programa Tamo Junto Parintins. Lembrando que você faz a sua seleção, você escolhe a sua favorita para tocar aqui no programa. 993-8364-21 é o telefone para você interagir, para você participar conosco do programa. Um abraço todo especial à turma do Galpão do Garantido. Eu mandei para o Galpão do Caprichoso e a turma do Galpão do Garantido também na sintonia. Bora falar da Rebeca Calçados, Lúcio, lá na Rua 3 do Paulo Correia, a Rua do Comércio ali. A Rebeca tá com novidades, tá chegando o festival, tem que estar com pisante novo, Lúcio. É isso aí, muitas novidades não param de chegar na loja Rebeca Calçados, na Rua 3, na rua que dá acesso à Ponte Amazonino Mendes. Venha conhecer a loja. Alô Anderson, Wesley, toda a equipe 10 de colaboradores. Olha, muitas novidades no tênis, né? Você que vai comprar o tênis branco para brincar o festival, né? Para brincar no caprichoso, no garantido, vai brincar na quadrilha. Você encontra o tênis branco lá na loja Rebeca Calçados, modelos masculino, feminino e infantil. É uma infinidade de material esportivo, bolsas, mochilas, chuteiras, sandálias e muito mais. Então venha para a loja Rebeca Calçados e você vai conhecer a facilidade de comprar, de adquirir o seu pisante novo. Vou falar para você também da Brutus Casa de Carnes. É lá que você encontra aquela carne de qualidade de primeira, com os melhores cortes da cidade e o melhor de tudo, viu? Olha só, preço bom, preço maravilhoso que cabe aí no seu bolso. Por lá, além das carnes, tem também uma infinidade de produtos para sua cozinha. Você que vai preparar aí a comida do fim de semana, já tá chegando o fim de semana. Hoje é quinta-feira, amanhã a gente anuncia aqui no Tamo Junto Parintins o fim de semana. Brutus Casa de Carne está localizada ali na Rua Dom Arcângelo Cerco, a número 3849, no bairro Itaúna 2. Para você se localizar direitinho, seguindo ali a Rua 3, que é a Rua da Ponte, você vai dobrar para a esquerda quando chegar no Limeira, e aí já vai avistar a Brutus Casa de Carnes, que também atende pelo serviço de disque entrega. Tá em casa, tá de boa, quer pedir pelo disque entrega? 992415379. 992415379. Brutus Casa de Carnes. Marcos Felipe, quero mandar um abraço aqui para Nira. Alô, Nira. A Nira Melo, ouvindo o programa lá na região do Tracajá. Aquele abraço. Alô, do interior. Audiência maravilhosa. Chegando aí, um forte abraço para você e para sua família. Eu tamo junto, a turma toda participando aqui do programa. Galera tá na sintonia. Marcos Felipe, boa tarde. Manda um alô para a turma do Zé Açu. Zé Açu que vai ter quermesse esse fim de semana, amanhã dia 7. Quermesse por lá. Deixa eu só confirmar aqui a quermesse do Bom Socorro do Zé Açu. Que eu tenho o convite aqui em mãos. Cadê a mensagem aqui no meu WhatsApp? Cadê meu parceiro aqui do Zé Açu? Mande aí pra nós a confirmação da programação que a gente vai já divulgar aqui no Tamo Junto Parintins. Bruno Melo, meu parceiro, amanhã vamos estar aí com um representante de cada equipe finalista da terceira Copa Seu Jovem de Futsal. Verdade, nós marcamos para receber amanhã as equipes finalistas aqui no Tamo Junto. A Copa Seu Jovem vai encerrar no sábado, lá no dia 8. Pato Futsal contra o Palmares FC. Jogaço, casa cheia. Aquela emoção que é característica da Copa Seu Jovem, e a gente vai trazer eles aqui amanhã para a gente falar sobre a Copa Seu Jovem de Futsal. Valeu, Bruno, forte abraço. Na sintonia aqui na capital do estado, um beijo. É a Poli, rapaz. Eu já ia registrar. É, mas falando em Manaus, rapaz, o Batiguel também tá ouvindo o programa. Tá sumida, né? Então um abraço pra ti, Batman, lá em Manaus curtindo o programa. Rapaz, ele pintou o cabelo, tá igual uma largata de fogo, meu irmão. Ah, grande metamorfose, né, rapaz? Ela tá se preparando pro festival, essa aí nas tribos. Só de tanguinha, né, Luiz? Só de tanga. Abraço pro Batman de Parintins, rapaz, na sintonia aqui do programa Tamo Junto Parintins. Olha, você ouviu aí no nosso bloco de comerciais a chamada para o Super Bingão dos Servidores Efetivos de Parintins. Eu quero reforçar esse convite aqui. Vai ser agora, dia 8 de junho, às 20h30, na Praça dos Bois, ali no Lado Vermelho. São R$20.000 em prêmios. Primeira batida, R$2.000. Segunda batida, R$3.000. Terceira batida, R$15.000. Um abraço pro Vanderlei Linhares, ele que preside aí o sindicato. E os pontos de venda, com os vendedores autorizados, que passam aí pela rua da sua casa, ali na área atrás do Bumbódromo também. e no Bar do Joel. É um dos pontos de compra para você adquirir a sua cartela. E boa sorte! Quem sabe aí já não fatura uma grana e aproveita bem o festival. Não vai gastar tudo. Não te empolga, né, Lúcio? Não te empolga. Muita calma nessa hora. É verdade. Guarda um pouquinho, ou um pocão. Mas 15 mil reais em premiação na última bingada. 2 mil na primeira, 3 mil na segunda, 20 mil reais no total. Participe aí do bingão dos sindicatos efetivos de Parintins. Olha o que me mandaram aqui, Lúcio. Boa tarde, Marcos. O maior segredo do garantido é o Batman, que vai sair da tribo. Olha, Batman, pra ti essa. Valeu, Batman. Tá na escuta do programa. Obrigado aí pela audiência. E mais, Marcos, boa tarde. Manda um alô pra essa galera do Luiz e Companhia, que tá aqui em Parintins. E pra outra turma que tá em Barreirinha. Ah, rapaz, Barreirinha vai celebrar agora mais um aniversário, dia 9 de junho. Dia 9 é o domingo. E por lá nós vamos ter a Marília Tavares como atração principal lá do aniversário da cidade de Bahamas City. Alô, Barreirinha, um forte abraço. Nós temos uma audiência maravilhosa lá na cidade. Barreirinha aqui vai celebrar mais um aniversário e vai ter a Marília Tavares. Eu apresentei a Marília lá em Iamundá. O show dela é sensacional, viu? Lá na pesca do Tucunaré, eu tive a oportunidade de estar no palco apresentando a Marília. E o show vale muito a pena, aproveite. Turma de Bahamas City aí vai curtir demais a festa no dia 9 de junho lá no Tourodromo. Por falar em aniversário, registrar o aniversário também da minha irmã, que está completando mais uma primavera hoje. A Lola Lesca Rodrigues está na capital do estado, está estudando e está celebrando também mais um aniversário. Papai do Céu lhe abençoe, Nossa Senhora do Carmo lhe cubra com seu manto sagrado, que você possa continuar nos dando muito orgulho. A Lesca é sensacional, nosso orgulho, e muito em breve vai estar saindo aí da universidade como a nova cirurgiã dentista da família, fazendo odonto lá na Universidade do Estado do Amazonas. Parabéns, minha irmã, 6 de junho, muito especial. Mesmo distante, nós estamos juntos. Feliz aniversário, sobe aí o parabéns, Lúcio. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia. Amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim. Alesca, minha irmã, e a todos os aniversariantes de hoje, feliz aniversário. Alesca Rodrigues completando mais uma primavera. Parabéns aí, tamo junto. Lúcio, seguinte, bora fazer um aquecimento pro Festival de Parintins. Ontem nós tivemos o anúncio do governo federal, anúncio histórico, que foi articulado aí pelo deputado de Parintins, federal, Saulo Viana. E a gente vai trazer caprichoso e garantido para mais uma sequência aqui no programa. É 2024 já, Lúcio? 2024. Então manda bala, mano. A gente chega no pedaço, vai avisando que chegou o mais amado. O torcedor do caprichoso é cheio de pavulagem. É cheio de onda, cheio de marra, é caboclo atrevido e arretado. E o contrário despeitado, de urubu já me chamou. É inveja porque minha nação tem orgulho dessa cor. Aqui a gente vai pra cima, por este boi a gente briga. Não tenho medo de nada, nada me para. Meu destino é vencer. gente. A lapada do tambor tem suor e tem paixão. E informação, programa Tamo Junto Parintins. É 15 horas e 53 minutos, fico lhe devendo e daqui a pouco na saída do programa a gente toca Boi Bumbá garantido, pra gente finalizar aqui o Tamo Junto Parintins. Quero mandar um abraço todo especial, Lúcio Costa, ao nosso parceiro Júnior Preto, popular Juju, que tá oferecendo aqui todas as músicas do programa pra sua filha, a Maria Eduarda, que ontem colou grau, pegou o canudo de relações públicas da UFAM, lá na capital do estado, e o paizão Juju tá feliz da vida, tá todo orgulhoso, e a gente parabeniza aqui a Maria Eduarda por essa conquista, parabéns, viu? Sempre muito importante dar mais esse reforço aí no currículo, agora com o canudo lá da Universidade Federal do Amazonas. Parabéns, um abraço, Juju, obrigado aí pela sua sintonia no programa. Quero também registrar a audiência dos meus amigos Raquel e Gideon lá no Mato Grosso, na sintonia do programa. São parceiros e estão sempre ligados aqui no Tamo Junto. Marcos, manda um alô para o Ravi Gael, que está completando um aninho de vida na Rua 2, do Paulo Correia. Parabéns, Serdi Júnior, muito feliz para você, muitos anos de vida. Parabéns aí por mais uma primavera e que Papai do Céu lhe abençoe sempre. Ó, Lúcio, vamos embora, meu parceiro. Faltam 5 minutos, a gente tá devendo aí a toada do Boi Bumbá garantido. Garantido que já me falaram, vem com tudo pra resgatar esse título do festival. E já me falaram também que o Caprichoso não vai deixar barato, quer o tricampeonato. E o festival promete, meu amigo, esse ano. Tamo junto, Lúcio. Vamos embora pro futebol hoje, mano. Simbora, Marcos Felipe. Mais uma edição concluída com sucesso, com a participação da galera, com muita informação. E vamos encerrar com o boi mais campeão do festival. Para com isso. Vai deixar o chaveco, Lúcio. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Um abraço aí. O Lúcio é garantido. Representa a nação vermelha e branca. Eu sou caprichoso. Represento a nação azul e branca. É bom que mantenha o equilíbrio, né, Lúcio Costa? Calma, manter o equilíbrio e a imparcialidade. É, mas o caprichoso vai ganhar, viu? Um abraço, vamos de Boi Bumbá garantido e toda a nação vermelha e branca. Um abraço forte. Amanhã é sexta, a gente vai estar aqui juntinho de você. Forte abraço e tchau, tchau. Meu boi de pano é raiz. aqui a tropa tá animada. Chegou o dia e a gente vai desabafar. O time é esse, ninguém tá sozinho. Desce mais uma gelada pra galera. Vai pra cima, a gente joga junto. Mexeu com o PRG, mexeu com todo mundo. www.radioclubedeparintins.com é o nosso endereço eletrônico na internet. Rádio Clube, comunicação sem fronteiras. Para construir melhor é construir casa. Atenção, Parintins! Pintou promoção na Construcasa! É isso mesmo! A Construcasa e Suvinil vão pintar um cômodo da sua casa com efeito mármore. Nas compras a partir de R$200 em produto Suvinil, você ganha um cupom. Preencha, deposite na urna e boa sorte! São mais de 2.000 cores de tinta Suvinil à sua disposição. E você pode escolher a sua cor preferida, que fazemos na hora. O sorteio será dia 26 de junho. A Construcasa e Suvinil vão pintar um cômodo da sua casa com efeito mármore. Esperamos por você na Construcasa do Centro e na Construcasa da Orla, bairro da União. Aproveite e participe. Acertou, a melhor é Construcasa. A melhor de Parintins é Construcasa. O flutuante Amazon Nautilus, em sua reabertura, volta com seu serviço de bar e restaurante, trazendo novidade no seu cardápio como carnes, saladas e petiscos. Num lazer e entretenimento como passeio de bote, caiaque e pesca esportiva. Atendimento de sexta a domingo das 11 às 17h30. Venha apreciar as margens de um visual paradisíaco que a natureza proporciona. Convide amigos e familiares. Nosso estabelecimento se encontra na Rua da Felicidade Sem Número, bairro Castanheira, às margens da Boca da Francesa e começo do Lago do Macurani. Informações, falar com Wallace Brandão, 992-16-6174. Mercadinho dos Óculos, 993-247-251. Óculos barato, 993-247-251. No cartão ou crediário, 993-247-251. Mercadinho dos Óculos é muito barato. Tem exame de vista, tudo facilitado. Avenida Paraíba, 3108. Próximo ao Supermercado Expresso Brasileiro. 993-247-251. Chama no zap. Parintins Controle de Pragas. Com serviço de desinsetização, desratização, descupinização, remanejo de pombos e morcegos, limpeza e higienização de caixa d'água, com emissão de laudo técnico. Orçamento gratuito pelos fones 99375-5179 e 99426-5522. Parintins Controle de Pragas. Na estrada do Macurani, conjunto João Novo, bairro Dejar Vieira. Se você está procurando uma internet super rápida com planos que cabem no seu bolso, fique ligado. Agora na Conexão Net, você tem instalação grátis em todos os planos e velocidade de até 1 giga a partir de R$120 por tempo limitado. Isso mesmo, você ouviu bem. Instalação grátis e planos de até 1 giga por um preço imperdível. Aproveite agora esta oportunidade e garanta internet de alta velocidade para sua casa ou empresa com a Conexão Net. Para mais informações, entre em contato com o número 0800 878 2380. Lembrando que a oferta válida por tempo limitado. Não perca tempo. Conforto, funcionalidade, praticidade, beleza, tudo isso e muito mais você encontra na linha de móveis e eletrodomésticos na loja Tamacoaré Eletro. Seja qual for o seu estilo, você tem uma infinidade em novidades. Sala de janta, painéis, sofá, poltronas, guarda-roupa das melhores marcas e diversos tamanhos, camas, colchões, cama, mesa e banho, produtos infantis, materiais para escritório, eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, utensílios domésticos, brinquedos, bicicletas, instrumentos musicais, aparelhos de academia, instrumentos para você que trabalha na área da saúde, uma infinidade de material para o salão de beleza, além de cadeiras de rodas RN, plus e big, cadeira de banho e muletas. E para embelezar mais ainda o seu ambiente familiar, seu escritório ou a sua empresa, a loja Tamacoaré tem a perfeita decoração em cortinas de todos os tamanhos, tapetes para todos os cômodos, almofadas, capas para cadeiras, espelhos, jogos americanos e guardanapos. Está esperando o quê? Agende agora mesmo uma visita. Loja Tamacoaré Eletro, Avenida Amazonas Centro, fazendo sempre o melhor por você. ZYS 369, a Rádio Clube FM em 100,7 MHz. E Rádio Clube Online Internacional, falando de Parintins, Amazonas, Brasil, para o mundo. Esta rádio é papo firme. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Convido agora o vereador Alex Garcia, presidente, a fazer uso da tribuna com tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente Babato Pinambá. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que se fazem presente na galeria. Sejam muito bem-vindos a esta casa, meu amigo Charles de Mascarenha, o Denis, o Marcos e a todos que se fazem presente. É uma honra tê-los na galeria desta casa. Mas, vereador Babá, começo cumprimentando nominalmente meus colegas vereadores, vereador Fernando Menezes, vereador Cabo Linhares, vereador Matheus Assayag, vereadora Vanessa Gonçalves, vereador Tião Teixeira, vereadora Márcia Baranda, vereador Marcilon, vereador Telo Pinto, vereadora Brena Dianá, vereador Flávio. Vereador Babá, começamos o mês de junho com um mês de festa, de alegria, de geração de emprego, de economia forte no município de Parintins. Quero aqui da tribuna desta casa desejar toda sorte aos bois Bombá de Parintins, a Garantido, a Caprichoso, aos dois presidentes, Fred Góes, Rossi Amoedo, que nós possamos ter um festival gigante, bonito. Pela primeira vez na história, o vereador Telo Pinto já falou na tribuna desta casa, nós vamos ter dois artistas se enfrentando dentro da arena do Bombódromo. Uma disputa saudável, mas que com certeza elevará bastante o Festival Folclórico de Parintins. Da tribuna desta casa, eu só posso desejar a todos uma excelente festa, aos visitantes, aos turistas que vêm prestigiar essa festa, que vêm deixar dinheiro na nossa cidade. Sejam todos bem-vindos a Parintins. Mas, vereador Babato Pinambá, no sábado, eu estive na comunidade do Máximo, uma comunidade que eu tenho um apreço e um carinho muito grande, e da tribuna desta casa eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Saúde, presidente da comunidade, meu amigo Araldi Dinelli, que é um grande parceiro daquela localidade. Mas a minha visita naquela localidade foi para fiscalizar mais uma obra do Poder Executivo. Uma solicitação nossa, um pedido nosso, que saiu de um papel aqui da Câmara Municipal de Parintins e se transforma numa realidade, que é a construção do castelo de água de 20 mil litros. E aqui eu quero agradecer ao Poder Executivo, ao prefeito Bigacia, por atender mais uma iniciativa nossa, mais uma indicação nossa da comunidade do Máximo e também da comunidade do Zé Miri. É, nessa semana irei à comunidade do Zé Miri, o castelo de água de lá, de 20 mil litros, também já está em construção. Outra indicação nossa que saiu desta casa e que muito em breve nós vamos estar comemorando mais uma conquista nossa através do nosso mandato e da parceria que nós temos com o Poder Executivo. Então eu gostaria de agradecer por atender mais um pedido nosso. E eu gostaria de ler as minhas indicações, pedir para dar como lida a exposição de motivos, que eu vou apresentar um projeto de extrema importância para esta casa. Indicação requer, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, a pintura de uma faixa de pedestre em frente à Escola Estadual Tomazinho Meirelles e da outra de Providência. Peço para dar como lida a exposição de motivo. A outra indicação é requer, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, SEMPA, através do programa Titula Brasil do INCRA, a realização de mutirão para regularização fundiária dos lotes irregulares da comunidade do Máximo e Zé Miri, no projeto de assentamento da Vila Amazônia e da Outras Providências. Também peço para dar como lida a exposição de motivos. A outra indicação, requer, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins a criação de campanha de incentivo aos catadores de materiais recicláveis e da Outras Providências. Também peço para dar como lida a exposição de motivo. A outra indicação, requer, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins que realize campanha de divulgação das leis municipais que dispõe sobre a defesa e o bem-estar animal no município de Parintins e da Outras Providências. Também peço para dar como lida a exposição de motivos. Mas, vereador Babá, trago a esta casa um importante projeto de lei e digo com toda a franqueza e a sinceridade aos nobres colegas que este projeto é um projeto de suma importância para o município, para as comunidades rurais. Lá atrás, em 2015, o prefeito Bigacia teve uma passagem rápida na Assembleia Legislativa. E na sua passagem, ele teve a ideia de transformar esse projeto lá na Assembleia Legislativa, que virou lei, que regulamentou as emendas impositivas no município, no estado do Amazonas. E através dessas emendas impositivas, através desse projeto, que foi aprovado pelos deputados à época, hoje nós já recebemos inúmeras verbas, inúmeras emendas impositivas que são aplicadas no nosso município. E aqui eu destaco a passagem do deputado Saulo Viana, como deputado estadual, que aplicou mais de 15 milhões de reais no nosso município e destinou 100% das suas emendas da educação para o município de Parintins. O vereador Babá busca constantemente emendas impositivas para o seu instituto. A vereadora Vanessa, através da Alessandra Campelo, já colocou várias e várias emendas no nosso município. O vereador Telo já conseguiu, através do deputado Saulo, vereadora Márcia, vereador Marcilon, através do seu irmão enquanto deputado, o vereador Naldo, através da Teresinha, o Flávio, através do Abdala. Então, assim, são emendas importantes. O Cabo Linhares, através do Cabo Maciel, o Fernando Menezes, através do Silas Câmara, e vários colegas nossos que buscam essas emendas incessantes para o nosso município. E esse projeto de lei vem fortalecer o poder legislativo. Hoje nós vemos uma Assembleia Legislativa forte, os deputados fortes, com poder de investimento. E nós que estamos na ponta, nós que andamos sempre na zona rural de Parintins, nós que andamos nos bairros da nossa cidade, é algo muito importante para fortalecer a nossa cidade. E eu quero aqui, vereador Babá Tupinambá, em nome de todos os colegas, como presidente desta casa, que esse projeto seja assinado por todos os colegas vereadores. Esse projeto será apresentado por mim, mas com certeza é um fortalecimento geral do Poder Legislativo. No ano passado, o vereador Macilon apresentou esse projeto, um projeto de lei de suma importância para o nosso município. E naquele momento, os vereadores desta casa entenderam que não era o momento para aprovar o projeto. E agora eu faço esse pedido a todos os colegas vereadores que a gente possa se unir em prol do fortalecimento do Poder Legislativo, em prol da independência do Poder Legislativo, para que esse poder se fortaleça cada vez mais. Eu tenho certeza que a nossa legislatura, que essa legislatura a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, a qual eu tenho muito apreço de conviver diariamente com os colegas vereadores, após esse projeto aprovado, nós daremos um passo importantíssimo no desenvolvimento do nosso município. E é por isso que eu quero aqui pedir o apoio, pedir a assinatura de todos os colegas, porque as comunidades rurais com certeza vão se fortalecer. As comunidades do Mamuru, da costa do Itaboraí, lá para o Remanso, para o Rio Aicurapá, para Valéria, para Vila Amazônia, para Mocambo, para Caburi, Tracajá, todas as regiões vão ter, com certeza, um fortalecimento, porque os vereadores vão ter poder de investir, de mandar emendas para aquela localidade. E eu tenho certeza que o próximo prefeito dessa cidade vai ter a sensibilidade de pagar as emendas impositivas para que a gente possa, assim, fortalecer cada vez mais a cidade de Parintins. E eu vou ler aqui proposta de emenda à lei orgânica, que acrescenta os parágrafos 4 a 12 do artigo 127 da Lei Orgânica do Município de Parintins e da outras providências. Eu vou ler a exposição de motivos para todos os colegas. Com a promulgação de emenda constitucional de número 1988, de número 86, em 17 de março de 2015, ocorreram mudanças significativas no processo legislativo orçamentário. Em consonância com a Constituição do Estado do Amazonas, em seu artigo 158, destaca-se a reserva de 1,2% da receita corrente líquida dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo, destinada às emendas individuais parlamentares à lei orçamentária anual. Isso reduziu as opções de oportunidade e convivência orçamentária e atribuiu ao Executivo a obrigação de implementar as emendas propostas pelo Legislativo. Com base nos dados do Plano Plurianual de 2022 e 2025, a receita do município de Parintins, referente ao ano de 2023, no valor de 138 milhões, logo, a estimativa aproximada para os fins do projeto é de R$ 1.665.000. As emendas parlamentares são as proposições que os parlamentares têm para participar de um projeto de lei elaborado pelo Executivo, especialmente nos projetos de elaboração do orçamento anual, das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Em outras palavras, as emendas parlamentares oferecem aos vereadores a oportunidade de adicionar novas programações orçamentárias visando atender às demandas da população. É importante destacar que não se pretende, com isso, impor restrições ao Poder Executivo. Pelo contrário, os vereadores conhecem os problemas do município, pois circulam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores em seus bairros, suas residências e as comunidades rurais do município de Parintins. Com base nas necessidades reais de atendimento à população, os vereadores, como os representantes dos munícipes, conhecem a realidade locais, principalmente na área da saúde, onde esse projeto de lei, alteração orgânica, reserva 50% dos recursos orçamentários e financeiros. A proposta em questão visa incluir uma emenda à lei orgânica no município para adequar a lei orgânica do município de Parintins à emenda constitucional número 86/2015, que alterou os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal.